Super Pop. Super Pop. Pop. Pop. E os DJs virando todos os ritmos. E ninguém para de dançar. Come on, baby. It's party time. Bora, Gudimar! Ele mesmo. DJ Ellison. Está difícil de entender. Já não sei o que você quer. Brigas com o meu corpo. Em plena segundona no Gudimar, pai. É assim mesmo. Diz que és minha paixão. Obrigado, galera do Mauro! Mauro, você é parceiro gordinho? Pra cima! Nunca está presente quando eu te preciso. Sempre que eu te ligo, estás com um amigo. Eu sei que tu pensas que me tens nas mãos. Nas mãos, cê é a vida louca e quer ser patricinha. E deixa bem baixinho assim, DJ Alisson! Baixinho! Baixinho! Cuidado, cuidado! Não é no 12, o pop é no 14, no 14, no 14, no 14, no 14, no 14, no 14, no 14, no 14, no 14, no 14, no 14, no 14, no 14, no 14, no 14, no 14, e a mãozinha vai pra cima, torcida do Paysandu, torcida do Paysandu, joga o bracinho pra cima, joga e bate na palminha, e bate na palminha, torcida do Leão, bate na palminha, bate na palminha, bate na palminha, força! Hoje eu vou dar-lhe a tapinha, tapinha, tapinha, tapinha, tapinha. Hoje eu vou dar-lhe a tapinha, tapinha, tapinha, tapinha, tapinha. Alô, gaiato, bora pra cima, maninho. E a galera do Fox, sapadão. Eles serão isso, vocês podem, vocês podem. Então bora dar-lhe picada, maninho. Hoje eu vou dar-lhe a picada, picada, picada, picada, picada. Hoje eu vou dar-lhe a picada, picada, picada, picada. Pop Live é pressão, é pressão, é pressão. Pop Live é pressão, é pressão, é pressão. Pop Live é pressão, é pressão, é pressão. Pop Live é pressão, é pressão, é pressão. Pop Live Juniors é pressão. É. É Chopitel, é Chopitel, é Chopitel, é Chopitel, é Chopitel, é Chopitel, é Chopitel, é Chopitel, é Chopitel, tel, tel, tel, tel, tel, tel, tel, tel, tel, tel, tel, tel, tel, tel, tel, tel, tel, tel. Hoje eu tô de rock, hoje eu tô de rock, hoje eu tô de rock. Hoje eu tô de rock e ninguém vai me segurar. Segura, segura, segura na batida, segura na batida. Só quem tá solteiro joga o bracinho pra cima. Eu quero a torcida do Paysandu aí botando o bracinho pra cima. Mas hoje eu vou começar com a galera do Leão. Quem é do Clube do Remo, bota o bracinho pra cima. Por sinal, o jogador Jaime do Remo tá aí presente com a gente. Aquele abraço pra você, viu, Jaime? Recebeu o convite, tá aqui com a gente. E essa aqui vai pra ti, garoto! Uma coisa eu te peço, joga com raça e paixão. Honra essa camisa, meu poderoso leão. Uma coisa eu te peço, joga com raça e paixão. E aí, Jaime? Honra essa camisa, meu poderoso leão. Agora vai. Segura aqui, DJ Alisson, que agora eu quero ver a torcida do Paysandu. Paissandu. Vamos Paissandu, com garra e com raça. Não paro de cantar. Oh, oh, oh, oh, oh. É agora! Pre, pre, pre, pre, pre, pre, pressão. Pre, pre, pre, pre, pre, pre, pressão. Joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga a mão. Pre, pre, pre, pre, pre, pre, pressão. Pre, pre, pre, pre, pre, pre, pressão. E joga a mão, joga a mão, joga a mão. E joga a mão, joga a mão. Quando o Alisson manda putaria. Quando eu mandar a putaria, vai, a putaria, vai, a putaria. Desce a bunda batendo, desce a bunda batendo, desce a bunda batendo. Um, bola pra dois, bola pra... e Lourinha. Das produções. É o baile dele. É o baile do Ellison. Eita. Vem comigo assim, vai. Opa, opa, opa. Dá licença, moça. DJ Pernambuco vai sarrando em tu, garota. Ela rebola que se enrola. E o nosso amigo Matheus Menezes, ele também tá aqui presente. DWM, o Jarute quer, Matheus. E o nosso lateral Benilson também tá com a gente, meu irmão. Cadê o Gilson? Joga essa parada aí. Tem que ser mais forte, tem que ser mais potente. Eu vou balançar, então joga essa puta que toma, toma. Alô, vejo. É o baile do Ellison, maninho, se liga. Vem, vem. Felipe do Leilão também tá com a gente. Pode crer. Olha o Muralha. Show dela. Prefiro tá solteiro que eu sei que elas vão querer. Alô, David Gilbergan. Cadê o Galáctico? Hein? Só furo, né, meu irmão? Que elas vão querer. Pra cima. Vem bandida, vem, vem bandida, vem, vem, vem, vem, vem, vem. Pê bandida, pê bandida, pê bandida, pê bandida, pê bandida, pê bandida, pê bandida. Aponta pra desgraçada agora, aponta pra ela, vai. Aponta pra ela e fala no ouvido dela. Nera tu que era bandida, nera tu que era bandida, nera tu que era bandida, nera tu que era bandida, nera tu que era bandida. Vem, vem, vem. Pê bandida, pê bandida, pê bandida, pê bandida, pê bandida, pê bandida, pê bandida, pê bandida, pê bandida. Novinha, eu quero te ver contente. Não abandona o bonde da gente. Que no ele pra confesso tu tem moral. Vinha aqui na favela. Vai, cabeça branca! Pra sentar no grau, pra sentar, pra sentar, pra sentar no grau, pra sentar, pra sentar. Meu parceiro William Barbosa, sempre, sempre no pop. É. Som que ele gosta! Pega o telefone, desbloqueia a tela. Vai no seu contato e procura o número. E o meu maninho Manga Larga também, velha guarda. E Manga! Alô! Hoje deu uma vontade de comer a xereca dela. Carreira solo hoje, cadê a madrinha? Mas a Adrianinha tá aqui, ó, só na banda. Pra confesso tu tem moral. Que no ele pra confesso tu tem moral. Vinha aqui na favela, pra sentar no grau. Vinha aqui na favela, pra sentar no grau. Seu moço, eu venho de longe. Pode vir, pode vir, pode vir de longe, de perto, da onde você quiser. De longe. Toma Mariano, toma Mariano, toma Mariano, Rogério dos Colchões. E a primeira dor, primeira dor. Tem que ser na manhã, bora, bora, bora, pai. Na manhã, na manhã. E a nossa oriental, tá? Que mexe com a mente. Bora, meu amor. Tá presente. Pra cima. Novinha saliente. Fica loucona e se joga pra gente. Eu falei assim pra ela. Eu falei assim pra ela. E você, BC? Vai, vai com o bumbum tam tam. Vem com o bumbum tam tam tam. Vai, mexe o bumbum tam tam. Vem, desce o bumbum. Fala, bazuga! Mexe o bumbum tam tam. E o seu filho muralho? Vai com... Tá registrado, viu? Vem com o bumbum. Tumba, treme o bumbum, tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam. Alô, Sidney, no churrasco do Breno. E o Cristóvão Dramene não gosta do abraço dele no funk, pô. Criticamente falando, vai com o tipo, vem com o tipo, mas tá tipo com o babazinho. Pra cima, meus cardinhas! Já tem gente que tá no automático, hein, meu irmão? Automaticamente, quando ela escuta o pop tocar, ela fica maluca. Automaticamente, quando ela escuta o live tocar, ela fica maluca. Bota, bota, bota! Oh, bota a mão no joelho e vai tremendo essa bunda. Bunda, bunda, bunda, vai tremendo a bunda, vai tremendo a bunda. Cheguei, cheguei chegando, bagunçando a zorra toda. E que se dane, eu quero mais é que se exploda. Porque ninguém. Fala, meu maninho, Wallace! Fantasminha, ela se pode crer, maninho, ele e a sua loura, Jaquim! Porque ninguém vai estragar meu dia. Avisa, ela pode falar. Que eu cheguei com tudo, cheguei quebrando tudo. Pode me olhar, apaga a luz e aumenta o som. A recalcada pira, Falciane conspira. Pra despertar inveja alheia, eu tenho dom. Você arrebentou, hein, mano? Eu quero mais que se exploda. Porque ninguém vai estragar meu dia. Avisa, ela pode falar que eu chego. Joga o bracinho pra cima, bracinho pra cima. Joga, joga, joga. Joga o bracinho pra cima, Brasil. Pra cima, pra cima, pra cima. Vai! Alto, vamos beber, nós vamos curtir a vida. E aí, bumbum? Eu tô cheio de dinheiro, vamos beber. Tá chegando a hora, maninho! Yeah, yeah, yeah. Rodrigo Menezes! Um papo pro alto, vamos beber, nós vamos curtir a vida, vamos beber. O motora Robson, rapaz, fazia um tempo que ele não vinha. Beber. Alô, Wellington do Benedito! Vai! Essa música eu só faço me lembrar daqui mesmo no Goldmar. No dia que o Goldmar balançou. E doida! Everybody's going to the party, have a real good time. E doida! E doida! E doida! Vai! Dancing in the desert, blowing up in the sunshine. O Batistão também tá ali presente, Maestro Davidson. O sonho do Batistão tá realizado. DJ Ellison. Viagem. Don't you be stronger when you get older. Bem gostoso. Don't show your shoulders when you get older. The things aren't easy, so just believe me now. E aí, Ludmilla? If you don't keep it cool now, you'll never make a sound. Bota fogo, essa galera, maninho, bora. Soy el fuego que... E aí, Wallace, fantasminha, tá ali no camarão, jogando dele, carequinha! Sem gelo hoje, por favor, viu, carequinha? Tá na Band. Senão eu vou mandar o malucão te resgatar. Orkut, Twitter, ele é desse tempo. É o WhatsApp agora, velho. Caramba. E o Nego Drama, Japa do Churrasco também com a gente. Galera toda curtindo o pop aqui no Goldmar Hotel. Kelvinho dos Humildes, o Leonan também. Fortíssimo, aquele abraço pra você, Júnior da Pedreira. A Muralha tá campeão hoje. Essa aqui é pra ti, moleque, ó. Seu amor me pegou. Você bateu tão forte com o teu amor. Nocauteou, me tonteou. Veio à tona, fui a luna. Sempre fui guerreira, mas foi de primeira me vi. Coração perdeu a luta, sim. Adeus, bebedeira, vida de sol. Meu grande amigo Wilson também. Contigo, ele tá falando esse som aí, pai. Me fecha a noite inteira, sexy na banheira. Vou te dar canseira, quero do início até o fim. E fixa, olha, fico a te olhar. Vou... Olha o coelhinho doido ali. Lona... Nunca mentiu, né, Wendel? Seu amor. Fala, Manduca! Você bateu tão forte com o teu amor. E aí, meu saiu, Manuca? Veio a dona, fui a luna, foi que eu. Seu amor me pegou. Você bateu tão forte com o teu amor. Nocauteou, nocauteou. Veio a dona, fui a luna, foi que eu. Sempre fui guerreira, mas foi de primeira. Me vi em defesa, coração perdeu a luta, sim. E agora, Manuca? Novo movimento para as ticas. Vamos bailar. Vamos, vai! Ei. Novinha do popo grande, quantos anos você tem? Eita novinha, tu tá rebolando bem. Eita novinha, tu tá rebolando bem. Eita novinha, tu tá rebolando bem. Hoje é Filipinho da Bazuca aqui na retaguarda do Agriforro. Vai em cima pra aquela que vai. Alô, Juninho Dias, com a Maiara também, o Cristiano. Se exibindo, esse é seu momento e faz o que eu tô te pedindo. Esse é seu momento e faz o que eu tô te pedindo. Vai contraindo, contraindo, vai. Alô, mamão! Prefeito do Vero Peso tá aqui com a gente também! Contraindo, contraindo, vai contraindo, contraindo. tá me deixando falar sozinho na rua. E cadê o ponto? Cadê o ponto do bagulho? Aê, soltou o ponto. Agora vai. Que você não vai? A morena tá aqui, tá? A loirinha tá aqui, tá? Então ruiva vem pra cá, então pode se soltar. E aí, meu parceiro Brau? É o Brau da joia! Tá aí com a gente, bora, Igre! Jogando a bunda pro... Ele e toda, galera! Mas o Robigol tá perdendo pro Zeca da joia hoje, não tá fácil, né, Robigol? Quando eu vi essa loirinha, confesso, me apaixonei. Quando eu vi essa ruivinha, confesso, me apaixonei. Pra deixar o clima gostoso que canta. Como é que tá a festa lá, Robigol? Vai, quicando. Tentando, tá devagar mesmo. Tentando, jogando a bunda. Tentando, quicando. Alô, meu maninho Edinho! É o pique. Vai quicando, jogando a bunda. Vai quicando, jogando a bunda. Já te falei que eu não presto, que com nós é sem massagem. O meu nome tu conhece, sobrenome sacanagem. Sacanagem, né, meu irmão? Vem. O bagulho é assim, ó. Bagulho é louco pra toda mulher. Ela dança a noite toda na pista, que mulher danada. Ela joga, bundinha e não para. Se joga em cima aí. É guerra, afronta, é guerra. Vem pro baile funk, arrocha com o bofe dela. Vai, porra. Afronta, é guerra. Vem pro baile funk, arrocha. Deixa de mansinho. Bora, playboy. O sexta-feira rotineira, eu e meu baseado, zap, tocou uma proposta em rico, sabe? Whisky pra uma boxe, um sexo pro lado. Te dou pirocada de baixo, assim, me dou uma sentada de cima pra baixo. Senta, porra, vai, caralho. Fala, Batistão! Hoje ele trouxe toda a família dele, mesmo. Pode crer! Senta, porra, vai, toma. Bora, pressão! Bora, cima, maninho! Ele já tá com a passagem dele comprada pra Macapá, sábado! Sexta-feira rotineira. Só os fortes vão, hein? Zap, tocou uma proposta irrecusável. O uísque, cama, boxe, um sexo polado. Te dou pirocada de baixo pra cima e tu dá uma sentada de cima pra baixo. Senta, porra, vai, cara. Olha aí, Alisson! O nosso maninho Beto, da equipe Xarope também! E aí, Beto? O do Anjinho, o do meu sonho, o Kiko do churrasco, a Brinda, o Rogério dos colchões também. Levante as mãos e faz o S, detona a metralhadora. Bora nesse pancadão, papai, que é bacana. Banda Blast! Marcante! Banda Blast! Envolvendo você! Sarari, sarirom, sarari, sararirom, sarari, sarirom, sarari, sararirom. Paixões. Duas paixões me dividem. Um é por dinheiro e outro. Outro é por amor. Prefiro por amor. O que fazer se tenho que escolher? A Marina Xuxa de Divas está tão difícil. E do pop voltou junto com o bombom, Marinho. Eu vou perder Equipe Shop Tel. Presidente Naldo Bazuca. DJ Mariano, a inovação em remix. Tesoureiro Mamão. E quem sofre é o Muralha. Duas paixões me dividem. Não é por dinheiro. Já tem o Felipe do Leilão também, né? Eu sei. O que fazer se tenho que escolher? Está tão difícil esconder. J. Ellison. É aquele tal Amor a Três. Passo noites em claro, em solidão ao meu lado, vendo e o Cicinho também tá aqui com a gente, e da GDK e toda a galera, sempre bem representando a GDK, né, meu irmão? Beleza a você, DJ Anderson Melo! Abraço, brother, pra você com muito carinho. Galera do Fox, galera do Porradão. Alô, Fabrício. Por isso e aí, Gaia? O que me faz chamar e chorar? No meio da noite eu te ligo pra saber como estás. Ainda bem. Diego, Erika, Dan, Erlan, ninguém vai bola. Seu Calmo, Cicinho, os bobinhos. Alô, Cicinho. Sei que não é certo. Homem das camisas importadas. Mas não quero te perder. Eu te amo. O empresário Rômulo Fox. E a primeira dama, Bia Rodrigues. Alô, Bia! Alô, Rômulo! Sei que é errado viver o amor a três. Sei que é errado viver o amor a três. Vem! Júnior Castro! DJ Júnior Calado também! DJ produtor, Padre Maninho! Tá chegando o bingão do Silvano e Castanhal! Bora, Cicinho! Eu vim só pra te dizer, só penso em você. Meu águia, meu águia de fogo. O que que você ajuda, Gaston? Eu sou da equipe TF. Essa galera que enlouquece, enlouquece. Quando a águia sobrevoa, Salino, Jeleca. Meu coração é super pop TF. Essa galera enlouquece com S. Dires, Eris e Juninho chegando com o Josimar. Alô, Eldo. Meu coração é super pop. Tô fechado com o tiro do Sars. Essa galera enlouquece com S. Tires, Eris e Juninho chegando com o Betinho e o Josimar. E o taxista replay 1 e replay 2. O comandando a frente do Águia de Fogo. De Mills, tá voltando cerveja aqui na retaguarda do pop, meu irmão. Omega Príncipe, com esse som vou mostrar também que eu te amo. Vira! Vai resistir. Francês Pop, 72 horas no pop, finalizando aqui no Gold Mar. Calma que tem mais, hein, Francês? Chube Princesa, Nando Eduardo. As novas. Ah, a nova engenheira, né? Paulinho Mega Lança, alô Paulinho! Príncipe, Thiago. Vem, amor. É, Guadux. Deixa no batidão, deixa dança no batidão, deixa dança no batidão, não bate, não bate, não bate, não bate, não bate. Vamos lá! Foi. O bonde das maravilhas, dançam pra valer. Cada um dessas meninas tem um super poder. Agora é hora de aquecer, tá? Aquece, aquece, aquece. Aquece, aquece. Anderson Melo, aqui na retaguarda. DJ Davidson também lá do Pop Soul, aí na Amazônia. Pra cima! Na pira quando os mano bota, tira, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, DJ L sua, faz a outra, vai, bota, bota, bota, bota, bem devagarinho. Alô, Nádia! Naira! Tô com vocês, meus amores. Hoje eu escutei uma canção de amor. Pra quê? Eu lembrei de você. Como lembrei de você. É a Nária, Nádia. Eu li o poema. Dupla NN. Eu lembrei de você. Como lembrei de você. Tá tão difícil aqui sem teu amor. A dor aumenta, a solidão sufoca cada dia. Breno Vasconcelos e o Nenê da Dina. Alô, Nenê. Alô, Bruno. Ele e o Leonan, fortíssimo Júlio da Pedreira. Eu lembrei de você. Abre sorriso, abre sorriso. Aí. É assim que eu gosto. Oi. Eu sou do Super Pop. Manda mais uma, manda mais uma, manda mais uma. Bora brincar na parada, bora brincar, bora brincar, bora brincar, que é isso que vale, meu irmão. Sabe por que eu voltei? Não tinha como viver na solidão sem você. Me aceite de novo. O meu amor vou te dar. Pra quê? Amor, vem aqui. Vem, vem! Eu sou genérica. Manda mais uma, DJ Alisson. O show do Águia me faz sonhar. Não consigo controlar. Vou dançar, curtindo o som. Do Águia de Fogo, amor. DJ Alisson tocar. E Juninho a metralhar. Os nossos corações. Junto aqui, Clay Eventos, rapidamente. Alô, Clay! Ellison. A gente tinha tudo aquilo pra ser feliz. Um apartamento como sempre quis. Filhos, um cachorro, um bom emprego, férias de verão, nosso sossego. Mas acho que era pouco, sempre queria mais. Minha obediência não te... Começou da Elite junto com o Virgem, seu grande amor. E eu dizendo a todos da minha maravilha. Oi. Sou melhor que você.